as fotos tava turma, a sirene apitou, era uma rádio patrulha. Já me abalou o coração, meu violão joguei no chão, e no meu carro entrei, com minha turma pisei, e fui cortando a escuridão. Eu vi na frente o perigo, quase que perco o sentido, sinal vermelho avancei, acelerando e pisei. Eu, não sou bandido. Fala muito que eu gosto de correr, mas se corro é porque sou bom na direção. Naquela hora sem prever, o pior aconteceu. Eu entrei na contramão, o pneu saiu do chão. Nada pôde acontecer, pois me chamo malucão. Eu vi na frente o perigo, quase que perco o sentido. Sinal vermelho avancei, acelerando pisei. Eu, não sou bandido. Ah, poxa, agora vejam vocês, por causa de uma serenata, quase que os homens me pegam. Eu, hein? Eu vou embora. E vou indo. Tchau!